A partir de hoje, os MCs vão ter medo de espectros, de fantasmas, de espíritos e vão sentir um enorme calafrio. Novidade, a nova sensação do verão, vulgo camaleão em qualquer situação. O medo me domina e eu não sei o que fazer se enfrento o fantasma. PHK, vamos correr! Vontade aqui não falta, mas o dever me impede. Bala de prata, crucifixo, água benta não fere. Não sei como ele é, não sei o seu nome, não vou pronunciar. Desligue o microfone, ele abusa e abusa do poder da mutação. Se falta ideias, clone ideias do irmão. Olho vivo, faro fino e uma mente fotográfica. Boyu, vai me chame, os caças fantasma. Chame Scooby-Doo, chame quem você quiser. Outra ideia foi clonada. Nada, vão chorar igual mulher. Essa assombração assusta quem não gravou. A ideia foi sua, mas foi você que copiou. O sinônimo é o recheio da rima da entidade que pesteou uma cultura e estragou uma cidade. Não sei se eu choro, não sei se eu dou risada. Estou servindo de inspiração para uma entidade ectoplásmica. Rime N4 e está sendo assombrada pelo MC ou rapper. Cópia autenticada. Novidade, a nova sensação do verão, vulgo camaleão em qualquer situação. Alienígena, monstro ou fantasma, MC ou rapper. Cobra autenticado, um corre, corre, um chororô. Um deus nos acuda, vários zeros negativos na performance absurda. Alienígena, monstro ou fantasma, MC ou rapper. Cobra autenticado, um corre, corre, um chororô. Um deus nos acuda, vários zeros negativos na performance absurda. Em toda área, o Judas vive, se esconde, não mostra face. Se abriga atrás da sombra de quem domina arte. 0-0 empate. Registrei, subi no Zina e rimei. Roubaram a rima e eu sobrei mais. Revide bem além, diz amém. Fica rouco, sou o sino de Belém. Traidor, cai do trono. Próximo capítulo é extenso, quase o livro. Ódio resumido no verso que quebra o mito. Intima, olha feio, tem medo. Engole seco, imita pose no espelho. Genérico, sem desempenho, falso mérito. Se deteu, o apogeu. Tempo esgotado, troco dado, adivinha. Quem prometeu, vai, vai, vai. Nada mais, tanto faz, o tempo passa. Pois o público decide quem é do canalha que passa a vida a copiar. Evidência alienígena ou fantasma. Cópia autenticada, planeja, atrasa bem, tudo vem, mas não ok. O ponteiro mata o tempo e não espera ninguém. Questão do certo, Joe. Negócios nada pessoal, mil. Sai do seu cofre pro meu, direito autoral. Novidade, a nova sensação do verão, vulgo camaleão em qualquer situação. Alienígena, monstro ou fantasma, MC ou rapper. Cópia autenticada, um corre, corre, um chororô. Um deus nos acuda, vários zeros negativos numa performance absurda. Alienígena, monstro ou fantasma, MC ou rapper. Cópia autenticada, um corre, corre, um chororô. Um deus nos acuda, vários zeros negativos numa performance absurda. Gostaria de saber como ele faz isso.